Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Vamos conversar com o responsável pelo agrupamento de escuteiros da Cordinha, Sr. Joaquim Pinheiro da Fonseca, e com o chefe Filipe Gomes, responsável pelos exploradores, a chefe Alice Lameiras, responsável pelos lobitos, e a Teresa Antunes, animadora dos pioneiros. O escutismo é um movimento universal. Em Portugal, existe há mais de 90 anos, envolvendo mais de 60 mil jovens. Hoje, damos conhecimento aos nossos ouvintes de mais um agrupamento no Conselho de Oliveira do Hospital, o Agrupamento da Cordinha. Procuraremos saber que tipo de formação integral é transmitida a estes jovens, a quem o Papa pede para que não se deixem ir na corrente, mas que pelo seu testemunho e pelo seu exemplo vão contra a corrente. Bom dia e obrigado por terem aceitado este meu convite, uma saudação especial a todos os que nos escutam. Vou-me dirigir em primeiro lugar ao Sr. Pinheiro da Fonseca e vou-lhe pedir, portanto, que embora o agrupamento de escuteiros da Cordinha seja muito, muito novo, muito recente, peço-lhe para nos fazer um breve historial. Bom dia. O agrupamento teve o seu início por convite de um sacerdote, de um diácono que esteve cá enquanto diácono e depois veio a ser sacerdote. Foi formulado esse convite a várias pessoas. Entretanto, nem todos puderam continuar, porque trata-se de um grupo de escuteiros católicos que tem a vertente religiosa e só funciona efetivamente porque o sacerdote requereu a sua inscrição, porque sem ele nós não podíamos andar. Convém também ainda aqui ressaltar, o Sr. Armando Melo disse, e bem, que o escutismo foi fundado há mais de 80 anos. De facto foi. Em Portugal estamos implementados desde 1911 e nasceu na antiga província de Macau, pelo então tenente Álvaro de Melo Machado, que era o governador do território à altura. Em Portugal, foi fundado pelo arcebispo de Braga, Dom Manuel Vieira de Matos, em 1913, que fundou o Corpo Nacional de Escutas. Aqui há uma coisa que deve ser salientada, que passa ao lado de alguns dos que aqui estamos. Antigamente, quem era escuteiro estava assinalado pelo antigo regime, porque o antigo ditador António Salazar fez com que o escutismo fosse anulado, tendo criado na altura a mocidade portuguesa. Aquilo que nos propomos para os nossos jovens, a nossa proposta de escutismo, é o desenvolvimento do jovem por meio de um sistema de valores onde a honra baseada na promessa e na lei escutista, através da prática do trabalho em bando, em patrulha, em equipa e no clã, de vida ao ar livre, fazendo com que os jovens assumam o seu próprio crescimento, transformando-os em exemplos de fraternidade, lealdade, altruísmo, responsabilidade, respeito e disciplina. Isto porquê? Os agrupamentos de escuteiros estão inseridos dentro de uma região e temos uma linha vertical que nos obriga a determinadas regras. E as regras é à região e ao agrupamento, às secções. Pois cada secção desenvolve a sua atividade mediante um programa que se propõe realizar no ano. Penso que agora deviam os outros chefes dizer alguma coisa. Sr. Pinheiro da Fonseca, eu ainda lhe vou colocar mais uma questãozinha e que estava relacionada com a pergunta que lhe fiz. Portanto, quando foi fundado, quantos são, como começaram? E se quiser, também aproveito para dizer assim, disse, pronto, este agrupamento foi foi criado, foi fundado, exatamente por causa de um sacerdote ou diácono, de contrário não podia andar. Bem, podia sempre andar, porque por enquanto, infelizmente, ainda vamos tendo padres cá no nosso arcipestado, na nossa zona, portanto isto não é monopólio de um diácono ou de um padre que cá esteve, mas, enfim, qualquer outro, certamente que daria a mesma assistência, e se entendesse que as populações desejavam um agrupamento, com certeza que não seria por isso que deixaria de haver. Mas, entretanto, pronto, se entender, pronto, ou então, eventualmente, também posso perguntar a outra pessoa quando é que foi fundado, quantos são, como começaram, porque às vezes até há assim uns episódios que eu costumo dizer gratificantes e que dá para, pronto, que pode dar um bom testemunho até para outros que eventualmente queiram vir a fundar um agrupamento. Eu penso que a chefe Alice tem mais presente as datas do que eu. Pronto, então vamos à chefe Alice. Muito bom dia. Então é assim, nós realmente começámos as atividades a 2 de fevereiro de 2013. A criação do agrupamento em si, a nível de dirigentes e animadores, foi um bocadinho antes. Nós tivemos que primeiro frequentar um encontro inicial, onde nos foi explicado um pouco, para mim que foi completamente novidade. Eu não estava mesmo nada dentro do movimento, não, já tinha ouvido falar, mas não conhecia mesmo nada, foi mesmo começar do zero. Entretanto, houve realmente outras pessoas envolvidas que, entretanto, não seguiram para a frente. Depois, pouco a pouco, portanto, nós fomos os primeiros a fazer formação, nós quatro, eu, o chefe Filipe, o chefe Pinheiro da Fonseca e a chefe Aurora, que não pode estar, fomos os primeiros a fazer formação. Não foi muito fácil conseguir convencer os pais a inscrever as crianças, porque implica alguma despesa, o fardamento e outras coisas. Temos uma coisa muito boa, que todos os jovens e crianças envolvidas no movimento têm um seguro de acidentes pessoais. Portanto, qualquer atividade que seja feita no exterior ou dentro da sede, que pode também acontecer acidentes, estão cobertos. Pronto, dentro do início foi isso. Entretanto, tivemos o cuidado de ter pelo menos um chefe responsável por cada secção. No início iniciámos só com lobitos e exploradores. Só o ano passado é que então abrimos a secção dos pioneiros. E quanto a isso, não sei se tem mais alguma questão específica a pôr. Aproveito uma vez que está a falar. Aproveito. Há pouco dizia, portanto, que tudo para Alice tinha sido novo. Aliás, se calhar para os outros foi também exatamente o mesmo. Pois, em jovem não foi escutista. Pronto, mas isso não tem mal. Portanto, ao longo da nossa vida, pronto, nós temos que dar passos e vamos dando passos ao que eu costumo dizer, ao passo de Deus. O Filipe, dá-me a impressão que sim, que foi escuteiro. Desde mais, bom dia. Sim, fui escuteiro, inclusive em uma zona completamente diferente, com outro tipo de mentalidades. Fui escuteiro em Lisboa, na zona de Lisboa, no 1008 Forte a Casa, onde chegou a ser um grupo muito bem numeroso e até com algum carisma a nível nacional. E passei os meus anos quase todos de infância e juventude no escutismo, desde os 5, 6 anos que entrei. Estive por volta de 12, 13 anos no escutismo lá em baixo e não aprendi a ser outra coisa a não ser escuteiro. Aliás, os escuteiros deu-me uma bagagem para a vida e formou-me como um homem que acho que em mais de lado nenhum consegui encontrar. É só um exemplo, eu costumo dizer isto muito aos meus jovens, que eu, por exemplo, aprendi a dar os primeiros passos na cozinha. Hoje em dia safo-me bem na cozinha, em qualquer lado. Já vivi sozinho, já tive vários sítios sozinhos. E foi graças ao aprender a cozinhar nos coteiros, que foi algo que fiz desde novo, desde 6, 7 anos, entre outras coisas, que me deu a bagagem que tenho hoje. Gostava de referir duas coisas. Eu, quando vim para aqui morar, à volta de 13 anos, por aí, quis voltar a entrar num agrupamento aqui da zona, percorri vários, e não me senti, acho que não me senti mais jovem para escuteiro. Eu acho que já tinha na ideia, um ano ou dois mais tarde, entrar num grupo de escuteiros, mas como animador ou dirigente. E por isso é que, quando me foi feito o convite para abrir este novo agrupamento, aceitei, claro, e espero contribuir com o melhor que eu possa dar aos jovens. Filipe, costumam dizer os seus colegas, pronto, normalmente eu tenho aqui um agrupamento, sei lá, 3 em 3 meses ou por aí assim, e pronto, ao longo destes anos tenho conversado com vários, e eles costumam dizer que têm o bichinho. Portanto, o Filipe já trouxe também esse bichinho de Lisboa. Sim, exatamente. Nós escuteiros temos uma frase muito célebre, que costumamos dizer muito, escuteiro uma vez, escuteiro para sempre. Isto mesmo, de sairmos de escuteiros, vamos continuar a ser escuteiros. Essa não a conhecia eu, não. Mas é verdade, entre muitas outras. Eu gostava de referir só uma coisa. Nós estamos a falar de uma organização que é a maior organização jovem do mundo. E só isto tem um relevo muito grande no nosso mundo e na nossa sociedade. E se isto funciona há tanto ano, se esta relação educativa, que é diferente da que vemos na escola e noutras atividades físicas ou desportivas que existem, se funciona é porque realmente funciona. E é eu acreditar nisso que me faz estar empenhado todos os dias e acreditar que os jovens têm valor. Porque às vezes o mal dos adultos e dos educadores é olharmos só a parte negativa que os jovens têm e fixamos-nos muito nisso. E às vezes não vemos as capacidades que eles têm. E tanto o nosso agrupamento como os outros agrupamentos, a base é essa. São eles que fazem o agrupamento, não somos nós. Não é feito à nossa medida. E acho que isso é muito importante, os jovens terem esse papel importante na sociedade e no agrupamento, claro. Ó, Teresa, ainda não falou, mas também quero ouvir, não é? Portanto, o agrupamento da Cordinha, e isto para quem... pronto, se calhar para quem reside noutro concelho, porque os de Oliveira sabem bem qual é a zona da Cordinha. Eu também não sabia muito bem, mas eu também não sou de cá do concelho, portanto, não admira. Geograficamente, portanto, o agrupamento... onde se situa, qual é a zona que pretendem abranger, embora nisto não haja, creio que não há limites. O Filipe fez a formação dele em Lisboa e podia ter feito no outro lado qualquer, penso que podem integrar. Mas quer dizer, mas há sempre um certo grupo que apanha ali mais umas localidades. Diga-nos lá, por favor. Antes de mais, bom dia, então. Então, é assim, o agrupamento da Cordinha, portanto... abrange a União de Freguesias de Ervedal e Vila Franca e a Freguesia de Seixo da Beira. Portanto, todos os meninos e jovens que dessas freguesias portanto, estão abrangidos pelo nosso agrupamento. Sendo que lá está, se tivermos outras pessoas que interessadas de outras freguesias, não quer dizer que não aceitemos. Neste momento já temos inclusive um menino de Ceia que está no nosso agrupamento e foi tão bem recebido quanto os outros, e todos que se mostrarem interessados, assim será. Já agora, só mais uma questão aqui à Teresa. Estão aqui 4 dirigentes do agrupamento da Cordinha. São todos da mesma localidade ou não? Não. Neste caso, portanto, a chefe Alice e o chefe Pinheiro da Fonseca residem em Vila Franca. O chefe Filipe em Aldeia e eu no Ervedal, portanto... E a chefe Aurora em Aldeia. Temos também uma animadora do Seixo e uma outra também de Vila Franca, portanto... Vamos ter mais um animador do Ervedal. Estou aqui a lembrar e bem. Tudo bem distribuído para não haver problemas, não é isso? Quando Deus pôs o mundo e o céu a girar, bem lá no fundo, sabia que por aquele andar eu te havia de encontrar. Diga, mãe, no segundo em que aceitou dançar, foi na cantiga dos astros a conspirar, que do seu cósmico vagar mandaram teu pai sorrir para a tua mãe, para que tu existisses também. Era um dia que pensava que ia só comprar pão. E tu que pensavas que ia só passear o cão. Passado da conspiração, cruzamos caminhos, tropeçamos num olhar. E o pão nesse dia ficou por comprar. Estrelas dos cães, os astros, os signos, os desígnios e as constelações, as estrelas, os trilhos e as estrelas dos dois. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da Rádio Bonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o responsável pelo grupo de escuteiros da Cordinha, Sr. Joaquim Pinheiro da Fonseca, e com o chefe Filipe Gomes, responsável pelos exploradores, a chefe Alice Lameira, responsável pelos lobitos, e a Teresa Antunes, animadora dos pioneiros. Falamos de escutismo, um movimento universal que se encontra em Portugal há mais de 90 anos e que envolve mais de 60 mil jovens. Estamos a dar conhecimento aos nossos ouvintes de mais um agrupamento no Conselho de Oliveira do Hospital, o Agrupamento da Cordinha. Procuraremos saber que tipo de atividades desenvolvem no escutismo e que tipo de formação integral lhes é transmitida, dado que o Papa pede aos escuteiros para que não se deixem ir na corrente, mas que pelo seu testemunho e pelo seu exemplo vão contra a corrente. Vamos continuar esta conversa. Vou lançar aqui mais uma questão ao Sr. Pinheiro da Fonseca, e que é a seguinte. Há pouco aqui o seu colega, o Filipe Gomes, dizia algo parecido com isto. Portanto, que o escutismo lhe deu muita bagagem, portanto, uma bagagem geral para o dia-a-dia. E depois referiu que o maior movimento do mundo, que o escutismo é o maior movimento do mundo. Talvez não tenha sido para esta palavra, mas a ideia é esta. E que, portanto, para funcionar, não temos que estar a ver só a parte negativa, temos que ver a parte positiva, e os jovens têm muita parte positiva. A questão que eu vou colocar é a seguinte. Quer dizer, tudo isto não é tão fácil como a gente estar aqui assim a dizer, não é, Sr. Pinheiro da Fonseca? Como é que se vê como um fundador e um chefe do agrupamento? É tão simples quanto isto. Não referi inicialmente, porque achei que não seria necessário, mas eu estou no movimento escutista desde 1986, altura em que a minha filha mais velha entrou para o agrupamento 495 de Santo António dos Cavaleiros. Fui convidado a fazer o percurso de chefia e era chefe adjunto do agrupamento, desse mesmo agrupamento. Depois, por questões profissionais, porque fui colocado a trabalhar na guarda, não me dava para ir todos os fins de semana a Lisboa. E como não me dava para tal, abdiquei da parte escutista, mas nunca deixei de ser escuteiro. É como o Filipe Gomes diz, e tem toda a razão. Escuteiro uma vez, escuteiro para sempre. A minha filha mais nova também é animadora no agrupamento, está neste momento a fazer a formação para chefe, iniciou já há algum tempo, tal como a Teresa, a chefe Teresa e a chefe Joana iniciaram, e essa formação é dada em Serpins, da cidade em Serpins. Neste momento está a fazer o Arcnec, que é uma formação religiosa que é obrigatória para o movimento. Depois vai fazer o EPE, que vai começar no próximo mês. As candidaturas estão abertas. Hão de ser contactados as pessoas que já fizeram o encontro inicial para poderem continuar a desenvolver o seu trabalho, se assim o entenderem. Claro que aqui somos voluntários, ninguém está obrigado a nada. Aquilo que temos para dar é a nossa disponibilidade para os jovens. Temos, de facto, algumas carências no agrupamento? Temos. Somos um agrupamento novo? Não temos nada. Estamos a começar do zero. Temos tido apoio da Câmara? É verdade, temos, sim senhora. Temos tido apoio das juntas de freguesia? É verdade. Temos que, enquanto escuteiros, procurar fazer uma coisa que é extremamente importante. O escuteiro tem que procurar ser sóbrio e económico e tem que procurar arranjar formas de patrocinar as suas próprias atividades. A chefe Alice pode-lhe dar um exemplo do que os lobitos fizeram e que os outros também pensam que hão de fazer com o tempo. Isto depende de nós, chefes, incentivarmos os jovens a procurarem fazer, procurarem pelos seus meios angariar fundos para as suas atividades. Penso que respondi à sua pergunta. Ou se falhou alguma coisa, peço desculpa, mas diga-me que eu lhe responderei, se puder. Não tenho que pedir desculpa, nós estamos aqui à vontade, estamos aqui para dialogar, para conversar, para tornar isto agradável e não pesado. Por isso, posso-lhe colocar uma ou várias questões, mas assim, vou-lhe colocar, porque vou pegar no que disse, ou não, em parte do que disse. Estamos a começar do zero. Pronto, isso volta à questão. Portanto, isto traz mais exigência, traz mais responsabilidade e certamente que também tem aquele bichinho de que falávamos há pouco aqui com o Filipe Gomes. E quando se tem um bichinho, a nossa mente não para. O que é que lhe vai na mente em relação a este agrupamento tão jovem? O que me vai na mente, o que eu gostava de facto que eles tivessem, era mais atividades. Tivessem mais atividades de exterior, porque o escotismo não se faz dentro de casa. O escotismo faz-se ao ar livre. O escotismo, esteja a chover ou não, é na rua que se faz. Temos que procurar dinamizar para os jovens essa situação. O escotismo faz-se na rua, diz o Sr. Pinheiro da Fonseca. Sim, acredito que sim, que se faz na rua e que faz-se na rua e faz-se em casa, creio eu. Mas creio que sim, que na rua é capaz de se fazer melhor, porque quando se faz um agrupamento, quando se faz um acampamento, normalmente é por mais que um dia, enquanto que em casa se calhar está-se uma hora por semana ou por aí assim. E, portanto, não há dúvida nenhuma que o contacto com os jovens, isso permite, de facto, dar muito mais formação. É assim ou não, Filipe? Você é que tem esta experiência? É assim, sim, concordo. Há uma coisa muito importante. A gente normalmente pratica muito do que realizamos e do que os jovens aprendem em sede, no exterior, inclusive desde construções ou acampamento, são místicas diferentes do que aquelas que se têm dentro de uma sede. Agora sim, há outra parte que eu acho que é muito importante, que é mais na formação educativa do jovem, que isso tanto se faz na sede, tanto se faz na escola, tanto se faz em casa, porque são ideais que levam do escotismo cá para fora. Inclusive o BP tem uma frase muito célebre que dizia que nós escoteiros temos que deixar o mundo um pouco melhor do que aquele que encontramos, E é basicamente esse ideal que a gente leva com os jovens e que os jovens levam dali cá para fora, mesmo com a família. E é basicamente isso. É lógico, pois cada secção tem as suas atividades, a sua maneira de trabalhar. A dificuldade de começar do zero é essa. Para mim, a maior dificuldade de começar do zero é tentar fazer com que os jovens percebam o que é o escotismo e ter aquele espírito de patrulha, equipa, de bando que a gente tanto incute nos jovens. E acho que isso é o caminho principal. Primeiro, dar-lhes esse espírito, trabalhar esse espírito. E depois, a seguir, sim, essas atividades são importantes, mas acho que ainda é mais secundário. Acho que o ideal agora, de início, é tentar incutir-lhes esse espírito, dar-lhes a entender o que é escotismo e conseguirem trabalhar com esse espírito de escotismo, que é a maior dificuldade que, por exemplo, eu encontro, principalmente na minha secção, e na por cima com jovens com idades complicadas, e acho que essa é a maior dificuldade, porque é fácil vir de fora e incorporar já um agrupamento já a andar. E mesmo que o jovem não queira, rapidamente, pois é influenciado pelos outros, já nesse espírito de escotismo já é mais fácil trabalhar. Acho que é a maior dificuldade que eu encontro. O Filipe, em meu entender, levantou aqui muitas questões, não é? e questões muito interessantes, profundas também, não é? Se calhar eu gostava de ouvir um comentário vosso aqui a várias questões que ele colocou, até sem me dirigir a nenhum, mas enfim, se alguém entender que fazer algum comentário. Ele falava das construções. Eu penso que estas construções, portanto, têm a ver com aquela formação no exterior, certamente, não é? Em que lhes ensinam a fazer a mesa, ou o banco, ou a corda, ou o nó na corda, não é? Eu nunca fiz escotismo, portanto, eu não estou muito à vontade para falar destas coisas. Mas vou falar de uma coisa que aqui ouvi uma vez e que realmente me impressionou extraordinariamente. Como disse, tem por aqui passado muitos agrupamentos, não com aquela frequência tão regular, mas pronto, sempre passam uns 3 ou 4 por ano. E há mais de um ano passou aqui um agrupamento que me deixou, de facto, o chefe do agrupamento me deixou extremamente bem impressionado. E portanto, diz a nossa Bíblia que o que é bem deve-se pôr em evidência. E eu vou de facto falar nesse chefe do agrupamento. O chefe Zé Augusto de Carregal do Sal. Não, o chefe Zé Augusto de Santa Combadão. Impressionante, porque ele dizia-me, disse-me muitas coisas. Mas realmente ele disse, eu quando vou para um acampamento, quando eu mando fazer, ou quando eu ensino a fazer um nó ou uma mesa, não é propriamente para eles ficarem a saber fazer um nó ou a mesa. O que eu pretendo, e este é o meu objetivo no escotismo, é que isto seja um trampolim para que os jovens deem um passo em frente e vejam com mais clareza que o único objetivo dos escotismos é a formação. Formação integral que não pode excluir, de facto, a parte católica, neste caso, porque somos católicos, portanto, a parte de religião. E ele dizia, quando eu ensino isto, o meu objetivo é que eles fiquem a conhecer melhor Jesus Cristo. Portanto, isto é, portanto, não, eu penso que a formação dos escoteiros tem que ter sempre em base a formação integral. E esta formação integral, pronto, não pode, penso eu, em meu entender, não pode excluir esta parte. Aliás, outra coisa que ele... Mas eu gostava de vos ouvir, porque assim eu convidei-vos e eu é que estou a conversar. Não querem comentar isto? Isto eu acho que isto é muito... Isto, eu acho que isto é muito interessante. Outra coisa que ele me referiu, ele disse... Todos nós temos, todos nós, diz ele, eu não tenho, mas a maioria das pessoas tem ídolos. E andamos, vamos aqui, vamos além, às vezes fazem centenas de quilómetros para encontrar o nosso ídolo. E depois, para o encontrarem, temos que ficar 2 ou 3 dias

não digo a ninguém. Fica, que eu não digo a ninguém. Podes fazer o que quiseres, que eu não digo a ninguém. Às vezes não sei o que queres e digo ok. Às vezes não sei o que faço e tu tá bem. Às vezes fazes de propósito, eu sei. Uma vez não são vezes e eu não digo a ninguém. Às vezes não sei o que queres e digo ok. Às vezes não sei o que faço e tu tá bem. Às vezes fazes de propósito, eu sei. Uma vez não são vezes e eu não digo a ninguém. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da radiobonova.com o domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o responsável pelo agrupamento de escuteiros da Cordinha, Sr. Joaquim Pinheiro da Fonseca, e com o chefe Filipe Gomes, responsável pelos exploradores, a chefe Alice Lameira, responsável pelos lobitos, e a Teresa Antunes, animadora dos pioneiros. Falamos de escutismo, um movimento universal que se encontra em Portugal há mais de 90 anos e que envolve mais de 60 mil jovens. Estamos a dar conhecimento aos nossos ouvintes de mais um agrupamento no Conselho de Oliveira do Hospital, o Agrupamento da Cordinha. Procuraremos saber que tipo de atividades desenvolvem no escutismo e que tipo de formação integral lhes é transmitida, dado que o Papa pede aos escuteiros para que não se deixem ir na corrente, mas que pelo seu testemunho e pelo seu exemplo vão contra a corrente. O Sr. Pinheiro da Fonseca sugeriu-me aqui que eu lançasse aqui uma pergunta à Teresinha. Não sei, eu acho que foi há cerca de um ano que Teresa aqui esteve, conversámos de um possível agrupamento que ainda não era, mas que estava para formar. E já nessa altura nós falámos da formação. Eu tomei até algumas notas e a Teresa dizia-me algo parecido com isto. Portanto, os jovens estão numa idade que, de facto, precisam de conhecimento. Talvez as palavras não tenham sido bem, mas a ideia é esta. Os jovens precisam do conhecimento e, portanto, é necessário que a gente se valorize e que esteja atento, porque muitas vezes acabamos até por nos acho que a ideia era esta. Acabamos por nos descuidar, acabamos por cair, às vezes até involuntariamente. Eu penso que era um pouco daquela conversa que nós aqui tivemos há um ano. E, de facto, isto penso que é um assunto muito, muito interessante. Este não é uma preocupação minha, mas é uma preocupação de toda a gente e eu posso aproveitar para dizer o seguinte. E também com a Teresa, quando a questão, também falámos disto. O atual Papa, o Papa Francisco, tem tido muita preocupação e uma das muitas preocupações que ele tem tido é com a formação dos formadores. É claro que não só em relação ao escutismo, mas em relação a tudo. Há pouco o Sr. Pinheiro da Fonseca falava que os miúdos deixam a catequese e pronto, e ninguém mais lhes põem a mão em cima. É claro que também são idades difíceis e nós temos que reconhecer que todos nós já passamos por essas fases e se calhar também não podemos valorizar muito isso. Se a semente lá ficar, um dia vem dar fruto. Nada se perde e com certeza que isto também não se vai perder. Mas a verdade é que é necessário. Mas, portanto, eu quando olho para as catequistas, eu fico em pânico. Não sei se aqui há alguma catequista, se não. Mas eu fico em pânico, porque realmente há muita carência de valores. E se houvesse mais, as coisas tornavam-se mais fáceis. Mas isso não é só, nas catequistas, não é só nos coteiros, no escutismo. Eu penso que isso passa. Os pais precisam de formação, muita formação, para educar os seus filhos, porque esses são os primeiros educadores. E tem que ser logo no princípio. Não têm que chegar aos escuteiros. Com 2-3 anos, se calhar temos que lhes estar a ensinar já valores. Não é? Se calhar. Temos mesmo que lhes estar a ensinar valores. Os professores também. Mas vou mais longe. Os padres, os diáconos, os bispos, os cardeais, esses precisam de formação. Não sou eu que o digo, é o próprio Papa que o diz. São os Papas que os dizem. Portanto, não estou aqui a levantar nenhuma questão. O próprio Papa, este Papa Francisco, que eu acabei de referir, diz na exortação apostólica, eu penso que tenho para aqui o número dela, parece que é o 279, não estou completamente seguro. Tenho aqui o apontamento. Ele diz na exortação apostólica que escreveu, no ponto, penso que é o 279, diz: as obras de amor ao próximo dão sempre fruto, desde que os formadores recebam formação. E eu penso que este é o grande problema, e como digo, isto não é um problema deste Papa, é um problema de todos. Eu creio que era... eu volto ao mesmo, quer dizer, eu convidei-vos e eu a converso. Eu creio que era Pio X que, numa altura qualquer, juntou os cardeais e perguntou-lhes. Portanto, nessa altura ele já achava que este mundo não estava bem, mas hoje está, creio eu, um pouco pior. Ele também nunca foi bom. Se nós olharmos para a história, enfim, verificamos que tudo isto tem sido muito mau e pronto. Só que hoje, se calhar, tem outra visão que não tinha antigamente. E às tantas, ele juntou os cardeais e pedia-lhes uma opinião. O que é que haviam de fazer para ver se isto melhorava? E pronto, e cada cardeal, ou vários cardeais, deram a mesma sugestão. Uns deram uma, outros deram outra. Isso é que vários, disseram: vamos criar escolas católicas. E o Papa disse-lhes: pois, muito bem. Agora o problema não é criar escolas católicas, porque se quem está à frente dessas escolas não tiver formação, até aqueles que têm formação a vão perder. Portanto, isto é apenas... Portanto, eu trouxe estas questões porque penso que são importantes, são uma preocupação, e hoje, quando olho para este mundo, eu penso que muito do mal que hoje, em que vive esta sociedade, porque eu penso que não estou a dizer nenhuma mentira, nós verificamos realmente como estamos, quer dizer, o próprio Papa, há poucos dias, na mensagem para a Quaresma, ele fala nisso, portanto, na preocupação pelos outros. Mas, quer dizer, aqui não há preocupação pelos outros. Cada um tenta pisar o outro para subir. No fundo, é a preocupação da nossa sociedade, a começar por aqueles que estão mais lá por cima. Por isso, era necessário muita formação também para os clérigos, porque se eles tivessem mais formação, se calhar tudo isto também funcionaria melhor. Não era só para eles, mas se eles a tiverem boa, também não lhe dão a nós. Quer dizer, se ninguém não lhe der, também é difícil a gente chegar lá. Portanto, é necessário, de facto, esta formação para os formadores. Falei muito, disse muito pouco. Pois, a questão era aqui para a Teresa. Teresa, então como é que é? Vamos lá falar disto. Então, eu penso que, e eu estou na terceira secção, estou com os mais velhos, eu penso que muitas vezes esta questão da religião tem muito a ver com aquilo que lhes é transmitido desde sempre. Eu deparo-me com jovens que estão, uns que estiveram, outros que estão em preparação para o crisma, mas a preparação para o crisma deles é só para fazer o crisma. Eles nem sequer sabem o que é o crisma, porque isso não lhes é transmitido nas catequeses. E aí é que está o problema, porque eles, quando integram a catequese, não é com o objetivo de fazer o crisma. É também, mas é essencialmente com o objetivo de aprender, de estar junto de Jesus, de Deus, de aprender, de depois praticarem e poderem eles ensinar. Não é só andas na catequese para quê? Para fazer o crisma. Que nem sabem o que é, muitas vezes. Portanto, aí é que eu acho que, se calhar, tem que se partir desde cedo e começar a incutir isso, porque realmente é muito complicado, e eu tenho-me percebido disso. Ah, vou fazer o crisma, mas depois chego à conclusão: sabes o que é o crisma? Que eles não sabem. O que eles querem é o papel, não é, Teresa? Pronto, exatamente. A chefe Teresa pode elucidar, de facto, o que é que se passou o ano passado com os jovens que foram fazer o crisma. A formação deles era uma formação quase nula. Quase nula. Eu diria quase mesmo na íntegra. Andaram lá a ocupar o tempo para lhe assinarem o papelinho. Exato. Ponto final. E depois, numa sessão, nós nos escoteiros, uma sessão que eu lembrei-me de perguntar o que é que era o crisma, foi precisamente na altura nesta época da Quaresma. O chefe Fonseca depois esteve connosco e acabámos por ter ali duas horas ou três de conversa que, no meu entender, e depois no entender deles, aprenderam mais do que em todas as sessões que fizeram de preparação para o crisma, porque eles não sabiam o que era o crisma, não sabiam o que era a Quaresma, não sabiam o que era uma série de coisas que, estando eles numa preparação para o crisma, já deviam ter todos esses conhecimentos adquiridos. E eles próprios depois disseram que aprenderam mais naquela tarde, que não foi uma tarde completa, foram duas horas. Ou nem isso, foi um bocadinho. Foi talvez duas horas e tal. Pronto. Mas depois houve mais uma coisa. Depois, a chefe Teresa teve o cuidado de fazer com eles mais uma situação que eles nunca tinham assistido. foi fazer, diga lá, Teresa, se faz favor. O trio de Pascal. Estivemos presentes em todas as celebrações, de Quinta-feira Santa até ao Sábado Santo. Portanto, tivemos o lava-pés na quinta-feira, a adoração da cruz na sexta e tivemos na vigília pascal no sábado. E realmente eles nunca tinham assistido a nada daquelas, nem sabiam sequer o que era. E eu acho que foi importante para eles perceberem que realmente não estamos ali só para fazer o crisma e temos que saber, há coisas que são, que fazem parte. E que é importante. Teresa, nós também temos o nosso ritmo é muito lento, não é? Acabamos praticamente a não falar nada do escutismo, dos escuteiros de, mas enfim, tudo bem. Eu aproveito para lhe colocar mais uma questão, porque se calhar depois já não tenho tempo de lá voltar a si. Eu sei que há um ano vocês fizeram lá um festival de sopas. Este ano voltaram a fazer ou não? Temos aqui o programa para aproveitar para divulgar. Portanto, no ano passado correu muito bem e como tal nós queremos dar continuidade a esta atividade. Portanto, o segundo Festival de Sopas será, já agora aproveito para fazer publicidade, será no próximo dia 8 de março, na sede da Arcaf, em Aldeia Formosa. Portanto, ainda está... contamos com a presença de toda a gente, portanto, será... Portanto, neste ano alterámos uma situação, que era a situação das entradas. Portanto, este ano a pessoa ao entrar tem um custo, é um custo, pronto, três conchas, ou seja, 3 euros, onde lhe é oferecida a tigela e tem acesso a poder comer todas as sopas que estiverem disponíveis. Além disto, teremos outras coisas disponíveis para as pessoas poderem comer, aí já terão que pagar mais qualquer coisita, mas vai ser uma atividade... Posso divulgar o programa já agora, se me der a autorização. Portanto, às 12h30 é o início da prova das sopas, onde teremos depois, além da sopa, as sopas, as bifanas, cachorros quentes, sobremesas e bebidas. Portanto, às 15h30 será a atribuição dos prémios às melhores sopas, que foram feitos pelas secções. Portanto, haverá 3 prémios. O primeiro prémio está da responsabilidade dos pioneiros, o segundo dos exploradores e o primeiro dos lobitos. O terceiro, peço desculpa. Eu troquei-me. Portanto, vão ser, como é lógico, são prémios simbólicos, mas que para nós têm muito valor, porque são feitos pelos nossos jovens. Portanto, às 16 horas teremos uma parte de animação escutista, que aí estará a nosso cargo, portanto, desenvolvemos algumas atividades. E às 18 será o encerramento da atividade com uma mega aula de Zumba, com a colaboração da professora Dina Correia. Muito bem. Estão todos convidados. Alice, eu penso que é capaz de estar com déficit, a gente aqui não consegue controlar, mas olha, vou-lhe colocar aqui uma questão, pronto, que também tem que falar, e acho que tem falado menos que os outros, se calhar, não sei, acho que estava a Teresa, mas a Teresa agora, pronto, já falou mais um bocadinho. Qual será a secção mais difícil, pronto, em relação aos jovens? Não sei, todas elas têm a sua dificuldade. É assim, os lobitos não são considerados escuteiros, são projetos a escuteiros. E se calhar esta parte é com certeza, se eles forem bem introduzidos no movimento durante os anos que eles frequentarem os lobitos, se calhar vai ser mais fácil quando eles chegarem à segunda secção. Penso que o chefe Filipe também pensa assim. Eles têm, nos lobitos, eles têm uma mística muito própria, que não tem nada a ver com o resto do movimento, digamos assim. Eles trabalham o livro da selva, portanto, a mística é dirigida nesse imaginário, em que eles falam, têm uma amizade muito próxima com as personagens do livro da selva. Eles, claro, aprendem, acaba por se... incutir a lei, que é o lobito escuta aquele lá é o, digamos, o órgão máximo da alcateia, neste caso sou eu, que é o lobo velho, que é quem lhes passa toda a informação e um pouco faz o papel da mãe, digamos assim, porque os lobitos são tratados um pouco todos como filhos adotivos. Eles aprendem também que o lobito não se deve escutar a si próprio, portanto, escuta aquele lá. Ele tem que deixar de agir por intuito próprio e agir de forma mais a nível de bando, mais a nível da rocateia, pensar nos outros primeiro também é uma coisa que se lhe é incutida. Os lobitos, portanto, funcionam em bandos. A cor dos os bandos são denominados por uma cor que é escolhida à partida com eles, quando o bando é formado, que tem a ver também com a cor dos lobos. Portanto, é o bando branco, o bando castanho, o bando cinzento, o bando preto e ruivo. Portanto, são as cores dos pelos dos lobos. Eles depois também têm a ver com a farda, eles têm um distintivo com a cor do bando a que pertencem. Nós neste momento ainda só temos dois bandos e tem também, como já tínhamos falado há pouco, a nível da religião, um patrono, que no caso dos lobitos é o São Francisco de Assis. Muito bem. Como modelo de vida. Muito bem, o nosso tempo está quase a chegar ao fim. Aqui uma questão para o Filipe, para ver se depois ainda consigo chegar ao São Pinheiro da Fonseca. Filipe, você que andou lá, que fez este escutismo todo, o que é mais fácil? É formar agrupamentos mistos ou agrupamentos só de rapazes ou só de raparigas? Essa pergunta é um pouco vaga, mas eu acho que mais difícil de tudo mesmo é formar adultos. É verdade, o que estraga os movimentos, seja agrupamentos, seja escutismo, seja o que for, são os adultos. Porquê? Porque os jovens olham para nós como um ideal a seguir. E um pouco entrando também na parte do ídolos. Porque a gente às vezes basta dizer alerta, eles calam-se logo. Um professor diz, calem-se, eles não se calam. É para verem a força que tem o escutismo nos jovens. E esta é a realidade. E se a gente não mostrar, nós adultos, sermos organizados, termos espírito de patrulha, que são coisas que incutimos aos jovens, eles não vão seguir também. Porque eles olham para nós, os chefes não fazem, não se dão bem, não isto. E é mais fácil, se calhar, entre nós adultos chegarmos a entendimentos do que eles próprios. Complicamos mais que os jovens, acho eu. E nesse aspecto, eu acho que sim, nós temos que relembrar uma coisa. O escutismo é para pessoas que têm vontade de lá andar e que têm amor, porque é gratuito. E parte tudo muito de casa também. Porque às vezes o escutismo, como em qualquer lado, é um despejar os jovens para os pais ficarem um pouco livres. O que para mim é igual, porque quem sai a ganhar são os jovens, depois de lá estarem sem a ganhar. E isso é que é o mais importante. E acho que os jovens, se não entrarem no escutismo... Filipe, levanto várias questões, é pena que a gente não as possa comentar, nomeadamente essa de despejar dos pais, despejarem os jovens. Mas não vamos ter tempo de comentar. Sr. Pinheiro da Fonseca, tenho um minuto para si. Não tenho mais. Ora bem, nós estamos envolvidos em várias atividades. Eu tinha pedido à chefe Alice que referisse uma atividade que os lobitos tiveram para arranjar fundos, que foi andarem a vender bolos de porta a porta. Pediram às mães que fizessem e andaram a vender de porta a porta. Os exploradores têm outras atividades e os pioneiros outras. Os pioneiros também já fizeram algumas atividades. Isto tudo para tornarem mais baratos os custos das atividades. Mas a mensagem fundamental que deve aqui ficar é nós procuramos que os jovens se tornem pessoas com caráter, que se tornem pessoas que, como eu disse inicialmente, sejam capazes de ser um exemplo de fraternidade, lealdade, responsabilidade e respeitar a disciplina, sobretudo. Tomando em conta aquilo que o nosso Papa disse. Muito bem, portanto, o nosso tempo chegou mesmo ao fim. Eu gostava de continuar a conversa convosco, até porque eu trouxe aqui várias questões que trazia para lhes colocar, mas acho que nem uma terça parte acabámos por falar. Pode ser que um dia a gente possa continuar esta conversa. Portanto, olha, agradeço-lhes por terem estado aqui comigo. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.